Excelente, copiado, azul 5197. O 1395, bom dia. Bono 395, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Diversão 360, voo 395. Autorizado, pista no 7, 200, 70 graus, 079. Livre o pouso lá no 7, chance cabeça. Quatro, decolagem autorizada, pistão no zero, vento zero, 70 graus, 08 mais. Decolagem pistão zero, vento 094. Após o desvio autorizado, pull back. Após o desvio direto, pull back, azul 597. Até 9660, estabilizado? Afirmativo, senhor Lito. Ataque final MTV Zulu, chame torre. Frequência 1.8, decimal 95. 2.95. Azul 2758, desça para 2500 pés, autorizado a final RNAV, reposto estabilizado. Estabilizou 9660. 9660, aguarde, autorização de pouso, 1015, ajuste, pista no zero, 1 milhão. Gente. 1 azul, 1 na frente, obrigado, mandou. Gente, vai ser 9660, plano de instrumento controlado, agora 1 no meia. Autorizado, base pela direita, vamos 7, reporte de base para final. Vai reportar de base para final, senhor, a partir de 9660. Já acho que a vista, sala 1 no 7. Pátio 5. Essa próxima direita aí, a estacionar foi percebido, você acha, Vitor? Oceanair 6200, acione identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 050. Voos autorizados, pistuno 7, vento 070 graus, 08 mais. Ciente, abatendo 9660. 205, autorizado, direto ITAP, desça para 050. Papatango e escale mais em ponto de estação aeroporto. Voe na proa de Monfe, chame a 401 milha de Salvador. Confirme o escale mais. Tango isso está me mais. SAP fica na chegada Mari às 7,5 milhas. Na sua posição. E Bonfe às 5,4 milhas. Ok. Isso está me mais. Descida a critério até 4 mil pés. Azul 2758, Azul 2758, completo final RNAV, chame torre. Frequência 1.18, decimal 95. 895, ótimo dia. Azul 2758. Salvador, bom dia. Azul 2758, sinal de 8 milhas e meia, visual. Azul 2758, pouso autorizado. Pisto no zero, vento 070 graus, 079, pisto no zero, úmida. Sente pista 1, da livre pouso, pista no zero, azul 2758. Abaeté 9660, solo de 20, estacionar a frequência livre, bom dia. Maldrite, OTR 12, pista 1. 6200, centro desvio, após o desvio autorizado o Serra Vitor 366. Azul 4060, aciona identificação via chegada mar e desça para a mesa de voo 060. Vale, poderia voar de Fabox para Itap? O 4060 autorizado. Fabox e Itap, tá? Controle em Salvador é o Papatango e Yankee Romeu Bravo. Papatango e Yankee Romeu Bravo, prossiga. O Yankee Romeu Bravo decolou de Serra em Jacuí, senhora. Passa pro de Serra Bravo, Quebec Vitor. Vai mantendo 500 pés, 1 a bordo, o código alocado é o 0156, o Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, sim. É 500 pés, direto ao destino? Vai manter 500 pés, cara. E o meu bravo, sim. Mantenha as condições visuais, o ajuste em Salvador no 016, quando possível, seu estimar de pouso. Estimar de pouso, 1500, já. 1500, copiado, Yankee, Romeu Bravo. Fala 2, Xené 6337, confere. Xené 6337, acione identificação via chegada Bonfe, desça para nível de voo 070. Identificado 070, Bonfe, grave. Após borda, vai manter a proa 350, aproximadamente 20 milhas para evitar. Sul 1094, Centro, coordene com o Centro Recife, na frequência 126.85. 2685, Recife, bom dia. Bom dia. Funcionário 6200, centro autorizado, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 0 no meia. 4 mil pés, no 0 no meia, todos Serra Vista 368 para 3. Funcionário 6200. Controle informador, boa conversa a parte, informação, Juliette está passando a nível 200 para 190. Solicita para o ar 368. Papá Romeu, Delta até o Papá, acione identificação. Desça até o nível de voo 100 para desvio de informação autorizado Serra Vista 368. Descendo para o nível 100 para o 368. Voo 4060, confirmo quantas milhas irá manter a proa? Volta para o ITAP. Azul 4060. Azul 3191, autorizado. Aliás, decolar pistão 0, vento 0, 70 graus, 07. Autorizado, aliás, decolar 0391. O meu Bravo no atraso foi reportado no setor, frequência livre. Dois de Salvador, 347 no 4, formação Juliette. Tinha mantém 210. Setor sobrevoo. Aciona identificação. Confirme a proa por quantas milhas irá manter? A proa 075 por mais 50 milhas, pela formação. 4714, seguinte, desça até o nível de voo 160. Precisa de nível de voo 160, tem 4714. Chanel 6200, tem condição de voo 366 agora, para o personagem. Chanel 6200, autorizado, direto Serra Vita 366, desça para 2500 pés. O ajuste no 0 no meia, reposta habilizada. Direto Serra Vita 366, descendo 2500, 0 no meia, reportará a extensão aqui. Fox, autorizado, ingresso, reporte anel pronto, pistão 7. Pronto, 3191, decolou os 28-1208, controle, colégio. 08, obrigado. 01 fora do solo. Decolado aos 28, guardião 01, comprou do farol de Itapuã, aguarde transferência ao controle. Aguardando transferência ao controle, pro outro farol de Itapuã. 91 no contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 340. Subindo 340, via saída da EL, 391. O TAR 474 informa-lhe de mais um pouquinho à esquerda para o 065. 065, sim. Eu tô 4714. Hotel Papá, desça para nível de voo 080. Desça para o 080, Delta Papá. Isso, Charlie Mike, tem copiado. Atingindo 20, tá? 4714 a prosseguir. Tá, 4714, desça para nível de voo 100. Para uma centena, 4714. É 6337, desça para 4000 pés, o ajuste no 016. No 016, 4000 graus. Azul 4060, início de redução para 2009. 200, 4060. Controle, Salvador, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, mantém 500 pés, linha do litoral sul. 500 pés, linha do litoral na sua escuta. Pan 4714, início de redução para 2309. Delta, hotel papá, desça para nível de voo 070. Pan 4714, reduza para 2309, desça para nível de voo 090. Delta 90, reduzindo. Voo 1162, centro desvio, desça até o nível de voo 100, acione identificação. Azul 4060, inicie redução para 1909, tem condições de voar na proa 050 para 70 metros. Não, 50 é negativo, tem as maiores formações. Mas já está com 200 reduzindo para 190. Azul 4060, centro copiado, desça até o nível de voo 050. 050, pode reduzir mais, velocidade se necessário. Sim, tem condições de reduzir para 1 ou 70 mais? Sim, pois já. Delta, teu papá, desça até o nível 060. Oceano 6200, Serra Vista 366, estou com o campo. Oceano 6200, complete sinal R9, chame torre. Frequência 118, decimal 95. 295, está autorizado chamar o controle em 120, decimal 8. 120, controle, o Botafogo, sua tarifa. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Eco Delta Fox, decolou da nossa Alpes. Eco Delta Fox, mantém a escuta. Oceano 6337, controle. Afirmativo, senhora, já voando o Serra Vista 366. Vou direto Serra Vista 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 016, autorizada final R9, reposta habilizada. Voando já para Serra Vista 366, descendo 2500, passará. Delta, 060. Abatando o Eco Delta Fox, mantém as condições de doagem, litoral sul no 1500 pés. Litoral sul no 1500, condições de doagem, o Eco Delta Fox. Azul 4060, desça para 4000 pés, o ajuste no 06. 06, 4000, 4060. Delta, hotel papá, desça para a nível de voo 050, início de redução para 2009. Para 1000 pés, reduzindo para 2009. Atingindo o 090, 4714, ação. Pan 4714, tem condições de voar na proa de Itape? Ah, negativo, só no voo de 366. Que proa é? 1500, Alfa Golf. Sou 368, desça até o nível de voo 060. 060, sou 368, 03474. Informa o tráfego decolando da pista auxiliar, pista 1735, o mesmo prosseguirá com proa do litoral sul, afastando-se 1510, sem interferência. Frente do tráfego, Chanel 6200, está livre, bom? Estimo o Chanel 6200, o vento 050 graus, 109, pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso 10, Chanel 6200. 35, alterne, 125, decimal 1. Ah, recepção 2835, otano 251, 3199. Delta, hotel papá, desça para 4000 pés, reduza para 1809. 4000 pés, 1809, reduzindo delta, hotel papá. O Chanel 9400, aciona identificação via chegada à mar e desça para a meta de voo 100. O Chanel 9400, autorizado desvio, inicie redução para 2509. Azul 4060, desça para 2500 pés, autorizada a sinal R9, responsabilizado. Ativo, autorizado a sinal R9, descendo 2500 pés, 4060. Voo 1162, desça para a mesa de voo 070. Autorizado, Serra Vista 368, Gol 1162. Eco Tango Índia, decolou, está na escuta do controle. Eco Tango Índia, mantém as condições de visualização, linha do litoral sul, 1.500 pés. 1.500 no litoral sul, Eco Tango Índia. Tá 4714, tem condições de manter a proa 070, o limite a magnética 1.20 Salvador. Sim, Matheus, estou mantendo a 070 já, tá? 34714. Controle 6337, já está avisado o sinal. O Chanel 6337, chame torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, graças. Delta, hotel papá, 4000. Delta, hotel papá, desça para 2500 pés, autorizada a final R9, responsabilizado. Encontrará estabilizado na final Delta, hotel papá. 4714, desça até o nível de voo 050. Já o nível de voo 050, 4714. Controle de Salvador, voo 9954. Voo 9954, aciona identificação, via chegada mar e desça até o nível de voo 110. Voo 110, posso falar que não tem condição de voar mar, pode ser o 368, posso falar? Voo 9954, autorizado, serve 368. 368, 9954. Informa que vai ultrapassar o serviço 368, aguarde autorização para voo serviço 360 para o sequenciamento. Desça até o nível de voo 050. Desça ao 050, está ciente com o visual contraste para frente. Eco Delta Fox, passando através do farol da barra. Eco Delta Fox, ciente no tráfego reportando setor, frequência livre. Frequência livre, por isso, a próxima autoridade vai acessar para 12.500, direto de China, para o Eco Delta Fox. Cruzado, Eco Delta Fox. Cruzado, acessar para 12.500, frequência livre, o Eco Delta Fox. Delta, hotel papai, estabilizado. Avião 01, ciente, copiado. Delta, hotel papai, informa estabilizado. Delta, hotel papai, chame torre, frequência 118, decimal 95. 3895, delta, hotel papai. Hotel Papa Romeo Delta, Hotel Papa. Papa Romeo Delta, Hotel Papa, reporte serviço 372, QNH1015. Reportará no 372 Delta, Hotel Papa. Só confirmando a intenção de pouso na 1-0 ou na 7 Delta, Hotel Papa. A 1-0, estou no R9, 1-0. Gente. 2, desça até o nível de voo 050. É 9400, desça até o nível de voo 060. 060, voo 9954, desça até o nível de voo 070. 070, 9954. Final, Renato, azul 4060. Azul 4060, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, mentira. Atingi 4000, tá 4714. PAN 4714, desça para 2500 pés, aguarde autorização para voo serviço 366. 2,5, agora a rua direita, tá 4714. Azul 4060, pouso autorizado, pista 1-0, vento 050 graus 089. Vive pouso 1-0, azul 4060. Controle a Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, prossiga. O Estúdio Mike informa, passando bom, solicita negativo em nada, solicita o Zulu da 1-0, o NDB. Charlie Mike, ciente, copiado, mantendo a chegada Bonf a 4 mil pés. Ciente, vai manter a 4 mil pés, chegada Bonf, Mike. Gol 1162, desça para 2500 pés, autorizada final R9, responsabilizado. Passando fora da barra, Eco Tango Índia. Papatango, Eco Tango Índia, ainda mantendo 1500 pés, aguarde autorização para acender o nível de voo 065. Confirma para o ideal para o destino? Para o ideal 298, Eco Tango Índia. Gente, autorizado direto ao destino, porém ainda mantém 1500 pés. Passando 1500 para o destino, Eco Tango Índia. Passando Serra Vida 366, já estabilizado, tá? 4714. Então, 4714, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, até mais. Azul 5048, aciona identificação, via chegada Mari, deixa até o nível de voo 080. Identificação, via chegada Mari, 080, 0048. Atendeu 060, Xané 9400. O Xané 9400, desça até o nível de voo... Sessão, desça até 3000 pés. O ajuste no 06. 4060, solo Oscuadra 3, Olibra primeira direita, solo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Saindo na Fox, 4060. Xané 9400, inicie redução para 2009. Décima, reduzindo a Xané 9400. É 9400. Tem condições de voo Serra Vitor 366? Tem, autorizado, Serra Vitor 366, reduzindo para 2009, o Xané 9400. Serra Vitor 366, Papatango, Ex-Tango Índia, sob condições visuais, parâmetros de voo 065. Whisky Charlie Mike, número 3, na aproximação e reparação para o sequenciamento, curva direita na proa 220. Limite Charlie Mike 100 de Sintra. Desconfiado, Charlie Mike. Azul 5046, ciente autorizado desvio. Gol 1162, chame torre, frequência 118, decimal 95. Chanel 9400, desça para 2500 pés, autorizada a sinal R9, responsabilizado. Whisky Charlie Mike desça para 3.000 pés. O ajuste no 0.16. 3.000 pés, estou no 0.16, Whisky Charlie Mike. Eco Tango Índia, quando possível, se estimar de pouso. Com gentileza, agilize o Delta de Copa. Pouso 4714, pouso autorizado, vento 0400079. Livre pouso, tá 4714. Pouso 9954, desça para 4.000 pés, inicie redução para 1909. 4.000, iniciando isso, 1909954. Charlie Mike atinge uma 3.000 pés. Whisky Charlie Mike, autorizado direto Duna, desça para 2.000 pés. Autorizado a final em DB Zulu, responsabilizado. Ciente, autorizado na proa de Duna, 2.000 pés, reportarei estabilizado, Whisky Charlie Mike. Controle, Guardião 01, não livrou gestor de carnaval, no momento na rua de baixo. Ciente, o Guardião 01. Direito 19, 4, 7, 4. Tango Índia, prossiga. Uno 62, pista livre, vento 040, grau 089, pouso autorizado. Bom, Uno 62, pouso autorizado. Torre, frequência 118, decimal 95. 9954, obrigado. 9954, inicie redução para 1709. Autorizado final R9, responsabilizado. Autorizado R9 da 10, reduzindo 1709954. 9954. Controle Whisky Charlie Mike, solicita. Consiga o Whisky Charlie Mike. Vou atrapalhar após Duna, coordenar com a torre, tem condições de cancelar e pousar visual na carteira 17, na pista auxiliar. Whisky Charlie Mike, sim, dá presença em condições de voar direto rotatória? Eu não estou ambientado. Gente, Whisky Charlie Mike, reporte passando Duna. Gente, mas posso abrir para a esquerda e me posicionar para girar a base da 17 pela direita. Gente, aguarde a coordenação com a torre. Pode. Dia Oceano 2 Salvador, Oceano 9400, está na final da 90. Oceano 9400, continua a aproximação, guarda o pita livre, que é negão na 015. Ajustado no 015, Oceano 9400, guarda o pita livre. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango Whisky Charlie Mike, transfere. Papa Tango Whisky Charlie Mike, reporte para o cancelamento das regras de instrumentos, que é negão na 015. Afirmo, propõe da presente cancelar e abrir para a esquerda para girar uma base pela direita da 107. Sim, te aguarde para o cancelamento do esquema. Guarda. O gol 1162, o solo 49, 12111. Solo 1211, gol 1162. O Xanã 9400, pista livre, pouso autorizado, vento 050 graus, 089. Repouso, pista no 0, Xanã 9400. Pode confirmar a pista, tá molhada? Pista úmida. Ok, obrigado, 9400. O Whisky Charlie Mike confirmando, cancela as regras de instrumentos agora? Cancela sim. Whisky Charlie Mike, regra de instrumentos cancelado agora 1350, autorizado curva à esquerda, aguardando para girar base, informo que a princípio será o número 2 para pouso. Aguarde novas instruções, Whisky Charlie Mike. Então vai perder o sequenciamento, então eu consigo para 1-0. Estou em Salvador, agora 994, sinal da 1-0. O 9954, reporte Serra Vitor 372, que é negão no 015. 015, reporte Serra 372. Seguiu no 0 então, para o Whisky Animais? Gente, então prossiga na 10 Whisky Animais aqui. Eu vou agilizar aqui para não atrapalhar a fila e vou configurar só quando mais próximo, ok? Não baixou ainda. Só vai baixar quando mais próximo. Gente, o externo mais. Veja, prossiga. Doutor Topapá, autorizado cruzar a pista 173545. Que Charlie Mike, tem condições de fazer uma base curta para a 107? Agora, se autorizar. Autorizado, base pela direita da 107, reporte final. Portará. Controle Salvador, bom 962. Voo 1962, acione identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 050. 050, mantendo a proa 070. Voo 1962, solicito desvio à esquerda. Livre pouso Whisky Charlie Mike na 107. O Gol 9954, continue na aproximação aguardando autorização de pouso, informo o Embraer 110 na, final, na curta final da 107 agora. Gente, aguardando autorização, 994. Curta final, baixada e travada no 7, Whisky Charlie Mike. Pouso autorizado, vento 050 graus, 089, Whisky Charlie Mike. Mike. 9954, pouso autorizado, pistão na 0, vento 050, grau 089. Autorizado, pouso, pistão na 0, voo 9954. Fui. Solo 30, vai dobrar direita, taxa está de tarde. Charlie Mike, 45 na escuta, solo 54, bom dia. Quem na escuta, hoje está no mais bom dia. Salvador, muito bom dia, está 3416, 117. Está 3416, aciona identificação, via chegada a mar e desça para nível de voo 060. Escuta, está o 60 na malha, está 3416. Azul 5048 estabilizou a 3.5 milhas do 372. Azul 5048, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Vai chamar a torre 1895, Azul 5048. Torre Salvador, Azul 5048, estabilizado final R9, 2.5 milhas do 372. Azul 5048, continua a aproximação aguardando autorização de pouso, quem negar 1-0, 1-5. Ajustado 1-0, 1-5, aguardando autorização, Azul 5048. Controle Salvador, o Azul 2742. Azul 2742, aciona identificação, está sob contato radar, 65 milhas para... 6.5 milhas para a posição Conde, foi na prova de Bonf para interceptar a chegada Bonf e reporte para descer. Boa Bonf, reportando para descer, 2742. Corri, Salvador, muito boa tarde, o TAN 3295, ponto de espera, pistão 0, pronto, decolagem, visual contrário, final, longo final. Mantenha o ponto de espera, TAN 3895. Mantenha o ponto de espera, TAN 3295. Nove, nove, cinco, quatro, solo 56, livra a primeira direita, solo 1-2-1-1. Direita 2-1-1, vou 5048, pouso autorizado, vento 050 grau 07. Livre pouso não no 0 para o azul 5048. O ajuste no 0 no 5, autorizado a final R9, repostabilizado. Descendo 25000, ajustado no 0 no 5, está livre R9, o gol no 962. Três, quatro, no meio, se tiver condições, autorizado Serra Vita 366, desça para 4.000 pés. O ajuste no 0-5. Ok, então, Serra Vita 366, desce 4.000, o TAN 3, costas novamente. Comando 455, vai na Praia de Mar para interceptar a Tira da Mar e desça para a nível de voo 050. Azul 5048, solo 59, ao livrar a primeira direita, solo 1211. Livrando a primeira direita, vai chamar solo 211, azul 5048. Comando 455. Controle o Guardião 01. Regressando para o circuito do carnaval e posteriormente pouso o grupo de voo 11. Guardião 01, ciente, copiado. No 556, observando lá em Dutan, após o mesmo, autorizado a alinhar e manter pistão no... Papapá, nove mais que alfa, sem identificação, pessoa de contato radar, 64 milhas, sudeste de Salvador, voe na proa de Conde, mantém a nível de voo 110. Papapá, 3895, decola 01, controle de Salvador, 1208, bom voo. 208, obrigado, pode ir. Tá 3895, saída da EL. Tá 3895, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 340. Sobe 340, tá 3895. Estabilizado, voo 962, visual. Voo 1962, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, voo 962. Então, 3416, desça para 2500 pés, o ajuste 1015, autorizada final R9, reforço estabilizado. Ok, 2500 autorizado, 1015, reforçará estabilizado, já 3416. Voo 1962, reporte servido 372, QNH 1015. Sente, 372, cada um. Motor azul 2742 para descida. Azul 2742, desça para nível de voo 050. Delta 3095, está marcando a proa 205, presta aclamação próxima à leda, agora a proa 195. Gente, copiado, Delta 3895, após o desvio, voe leda. Gente, após desvio, voa leda, Delta 3895. Voa no 455, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Oi, Salvador, muito bom dia. É o TAN 3745, ponto espera da 10, pronto, visual com tração na final. TAN 3745, bom dia, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo, TAN 3745. Novinha 2, passo 372, baixar e tramar. Pouso autorizado, vento 050 graus 049, gol no 962. Tive pouso 962. Gol no 556, decola 05, controle Salvador 1208, bom gol. 208, 056, obrigado. Salvador, gol no 556, decolada, passa 1800 da El. Bono 556, contato radar, suba via saída da EL, nível 360. Salve via da EL, nível 360, Bono 556. Então o EFO Delta Foxtrot, prosseguindo. Retorno para Salvador, o... Eco Delta Foxtrot, filmativo. Mantém assim condições visuais via corredores de Salvador. Reporte passando através de caixa pregos, o Eco Delta Foxtrot. Foxtrot, Sane Código Transponder 0157. Quando ele ligou no 556, esquerda para o 180 para passar informações. Quem chegou no 556, está autorizado de juízo necessário, após, se tiver condições, está autorizado para a dileira. Sim, pode exigir os dileira, vou no 556. Vou no 455, desse mantém a 2500 país, autorizado pela RNAV, com a situação do servidor 366 estabilizado. 2500, 366, 245. Na 3295, vou na presilheira. Gente, na 3895. 2742, vou. Pessoal, mantenha a presilheira de Bonf, após de Bonf, vou para o servidor 367. Bonf, de Bonf, vai para o 0-0-3-4-9-6. São 3-4-9-6, Torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 2-3-9-5, agradece, um bom dia, bom trabalho, feliz. Salvador, próximo controller, afternoon 6-3-5, 6-4-10, we are testing 1-8-5, descending 1-5-0. Channel 6-3-5-6, complement station, clear level 0-5-0. Via Mari, arrival, ótimo 371015. 050, via Mari, approach 1015, 6356. Request direct to TAP 6356. Sana 6356, maintain arrival and the reduced air signal 250 knots. Reducing 250 knots, Sana 6356, maintain the arrival 6356. São 3895, chame Centro Recife, 128, decimal 35. Alterna 125, decimal 1. 2835, 251, obrigado. Salvador, muito bom dia. Santa 3, passando no meio, passando no serviço 372, bom dia. São 34 no meio, bom dia, pouso autorizado, vento 040 grau 049. São 3745, decola 09, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, 3745, obrigado. Controle Salvador, 3745, bom dia. 3745, contato radar, subavia saída da EL, nível 360. Tem sobe via da EL 360, 3745. As you're heading 055, your Shenessex 356, after your deviation, fly heading Sierra 368. After clear weather, we are clear Sierra Victor 368 to 6356 Shenessex. Em Seco Delta Foxtrot, mantém o corredor fecha pregos, apoie para aguarde autorização para voar para o de Seasa. Meia, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 28 para Recife, alterno 25, 1 Recife, igual ao 956. C3496, solo 112, 1211 agora, bom dia. 6356, proceeding direct to Sierra Victor 368. Roger, Sierra Victor 368, Ocean Essex 356. 3745, tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo Nordeste, um Bravo F58, mantendo nível 1-10. Seguinte do tráfego, o da 3745, toma agora desvios à esquerda para o 195. Aproximadamente 30 milhas. Gente, então 3745 subiu inicialmente até o nível de voo 1-0-0 restrito. Se autorizado os juízes necessários, você pode para controle quando tiver condições de voar líder. Oi, nós já passamos.